existe uma discussão mais geral, que eu acho que já está bem difundida, né, quando a gente discute em termos de cultura livre na internet, no sentido de que a internet permite não só a produção, como a distribuição de qualquer tipo de mídia, seja áudio, vídeo, imagem, etc. De qualquer tipo de produção de serviço ou de bens, que acaba com os intermediários. Então, hoje em dia, todo tipo de serviço ou organização que intermediava processos, seja ele culturais ou econômicos de qualquer natureza, elas estão meio fadadas a desaparecer em virtude da internet, né? Então, essa é a discussão central sobre a questão que a gente chama de cultura livre. Então, gravadoras, no caso de áudio, editoras, no caso de livro, elas tendem a terem que repensar o seu papel do ponto de vista produtivo, econômico e cultural, a partir do momento que a internet hoje possibilita que um autor de um livro, de um áudio, de um vídeo, se conecte diretamente com a pessoa que está escutando ele, ou enfim, tem como passar o texto, o livro, para fazer download, etc., através da internet. Então a internet é isso, ela é um meio que acaba com os intermediários. Onde é que entra o Nosfero nesse processo? O Nosfero, ele tenta resgatar os princípios e os valores originais da internet por ser uma espécie de meio de produção de conteúdo cujo código também seja livre, né? É muito importante ser ressaltado que a internet, ela é o maior caso de software livre que existe, ou seja, toda a infraestrutura que está por trás da internet e que permite que ela seja livre e que permite que ela seja esse meio, né, de difusão, de produção cultural e de conteúdo, de conhecimento e informação em geral, ela só tem essa condição porque ela tem por base uma plataforma livre. Então, muitas plataformas proprietárias têm sido utilizadas para disseminar conteúdos na internet. E aí, vide MySpace, Orkut, Facebook, Flickr, etc. São plataformas web que permitem, vamos dizer, de certa forma, se aproveitar do conteúdo, difundir esse conteúdo. Porém, o software que está por trás dessas plataformas são proprietários. Então, na prática, há uma certa restrição por parte da liberdade, porque se de um lado você pode ter acesso limitado ao conteúdo do Flickr, por outro, você não sabe o que, que ele faz com esse conteúdo que você coloca lá dentro. Por que, que você não sabe o que, que você faz? Porque você não tem acesso ao código fonte. Além disso, o fotógrafo, vamos pegar o exemplo de fotografia, que coloca as fotos dele, por exemplo, no Flickr, ele não pode usar aquele Flickr de forma autônoma do ponto de vista econômico. Ou seja, ele não pode colocar ali propagandas que ele acha interessante, ele não pode colocar ali, utilizar de uma forma plena, mudar um layout, acrescentar uma nova funcionalidade, enfim, avançar no desenvolvimento daquela plataforma chamada Flickr, porque ela é proprietária e pertence, no caso, a uma grande multinacional chamada Yahoo/Microsoft, que agora são parceiras, né? Então, assim, dentro desse novo contexto de utilização de serviços webs, né, que potencializam a capacidade da internet de difundir conhecimento, o Nosfero entra aí para ser uma alternativa livre, né, que permita qualquer usuário da plataforma o livre acesso não só ao conteúdo, mas ao código-fonte da plataforma, que não dê ao usuário uma espécie de dependência com relação ao fornecedor daquele serviço. Ou seja, por exemplo, se hoje a Colivre ajuda no desenvolvimento do software Nosfero e faz a plataforma para o circuito fora do eixo, se um dia o circuito fora do eixo, vamos dizer, se retar com a Colivre, não se identificar mais com o serviço dela, ele tem total autonomia de procurar uma outra cooperativa, ou até uma outra empresa, uma outra galera para estar mantendo ou desenvolvendo novas funcionalidades. Então isso é uma forma de se ter autonomia, isso é uma forma de se ter independência, isso é uma forma de dar ao usuário não apenas a liberdade de difundir os seus produtos culturais, mas como também uma liberdade de acesso total à informação e à plataforma que ele está utilizando como meio de difusão daquele conteúdo.